desse jeito que tá gostosinho. Assim eu gosto quando dança assim. Corpo suado, coladinho em mim. Bem desse jeito que tá gostosinho. Eu gosto assim. É. Rebolando pra mim, vem desse jeito que tá gostosinho.